que depois da desintegração dos átomos, os homens partiriam para a desintegração das almas. E é exatamente o que significa o próximo Armagedon. É a loucura total. Quem poderia restaurar a lei do amor entre os povos e nações? Quem poderia implantar neste mundo a verdadeira paz? Só Jesus e mais ninguém. E ele o fará neste fim de ciclo, mostrando aos líderes da URSS, vem a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que muito acima do seu determinismo histórico ou dialético, permanece para sempre o determinismo divino. Já vimos que o determinismo histórico é a criação do homem. O homem faz a história. Eis porque na religião de Deus encontramos os fundamentos do comunismo divino, cujo penhor de igualdade real é a lei da reencarnação. Ninguém se iluda, não. O comunismo ainda é o sonho das multidões seduzidas pelo espírito do anticristo, projeção de Satanás no mundo. Mas a LPV, na hora certa, determinada pelo Cristo eterno, levará ao mundo o comunismo de Deus e não promete igualar os desiguais. Dentro da grande lei de causa e efeito, cada um traça o seu próprio destino. Recebe de Deus de acordo com suas próprias obras. Para explicar bem esta chave bíblica, só me cumpre dizer com o próprio Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade desta ou daquela igreja, desta ou daquela doutrina, desta ou daquela revelação. Não, é a verdade de Deus. E essa é a verdade que rege o destino da legião da boa vontade. Muito obrigado, que Deus te abençoe, minha irmã, por essas palavras. No meu livro, O Brasil no Apocalipse, e que é uma síntese do livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, são profundamente analisadas as obras fundamentais do comunismo ateu. Serenamente dissecado é o marxismo-leninismo. Por ora, basta-me cumprir a promessa feita aos legionários. De fato, na publicação do Jubileu, aquela revista intitulada Religião de Deus, 25 anos de pioneirismo da Legião da Boa Vontade, editada para o Congresso da Boa Vontade em Belo Horizonte, está escrito: ninguém até hoje descobriu a fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na arte de governar os povos. De um lado está o capitalismo materialista dos ricos e do outro o comunismo dos pobres revoltados. Ambos não saciaram a sede de justiça das nações. Mas a LPV, sempre na vanguarda, partiu do princípio de que só se combate uma ideia com outra ideia melhor. E assim foi buscar no coração de Deus o comunismo divino, que não tem nada a ver com o comunismo russo, o comunismo humano, ou materialismo ateu, porque sua base é a lei da reencarnação, sem a qual a igualdade não passa no malogro. Ora, dizem os estadistas que política é a ciência do governo dos povos. Entretanto, à luz dos ensinos do Cristo de Deus, podemos afirmar tranquilamente que a política em vigor no mundo nunca passou mesmo de uma arte, e mais que isso, de uma artimanha. Sempre lhe faltou a base das leis divinas e imutáveis para atingir o grau de ciência. Sim, meus amigos e meus irmãos, há uma fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na ciência do governo dos povos. Mas é claro, não pode ser dada aos cães nem aos porcos. Eles a corromperiam imediatamente, tentando submetê-la aos seus instintos bestiais. Mas brevemente, como ensina o Apocalipse, ela será dada ao Brasil em primeiro lugar. Depois sim será conhecida em todo o mundo, mas de tal modo a sujeitar ao seu poder todos os reis, imperadores, ditadores, presidentes, governadores, chefes destes reinados de Satanás. Repito, portanto, é uma fórmula perfeita, mas tão simples que aos olhos dos homens práticos, pragmáticos, parecerá uma utopia. Muito ao contrário, é a fórmula de Jesus. Por isso mesmo, a essência, e aí o livro apresenta umas linhas pontilhadas. Ainda este ano, tomarão conhecimento dela os legionários de Deus, um grupo de iluminados a serviço do Senhor dos exércitos. Esses sabem que chega ao fim o livre-arbítrio dos governantes. Esgota-se, afinal, o prazo fatal da tomada de contas. Todos os homens terão que prestar contas a Deus. É o determinismo divino que traz a nova ordem eterna, primeiro para o Brasil, depois para as outras nações. Um cético, claro, comunista, que fez essa pergunta: como pode ele dizer, falar na volta de Jesus, se o próprio Cristo afirmou nada saber a esse respeito? Simplesmente respondi: o Senhor representa os que não têm olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Aguarde o meu livro, O Brasil no Apocalipse. No entanto, pode ler já a mensagem de Jesus para os sobreviventes. Eu não sei em que dia, ou em que hora, em que mês, ou de que ano Jesus voltará. Sabe por quê? Porque isso é absolutamente desnecessário. E encerrei o diálogo com essas palavras: não sei em que dia, ou em que hora, de que ano, mas sei quando Jesus voltará. Daria essa fórmula. Bom, não posso dizer mais nada. dizer que estou satisfeito, porque essas revelações estão trazendo novos visionários.